melhores amigos. Sem promessa, sem trapaça, sempre o mesmo brilho. Nunca quebram, nunca racham, nem os mais antigos. Desses posso ter vários e eu não compartilho. Não me deixam esperando um telefonema, nem inventam desculpas pra ir pra outro esquema. Tu preferiu seguir sozinho, qual é o dilema? Se tua cama tá fria, não é mais meu problema. Não se perde nada que nunca se teve. Sem medir as consequências, nada te deteve. Tudo aquilo que tu conquistou não se manteve. É que do meu lado você nunca esteve. Pra mim era tão certo te ver, te ter por perto. Você quis ser esperto e jogar com meu coração. Agora quer voltar e diz que vai mudar. Mas deixa eu te lembrar que foi você quem disse que não. Eu te avisei pra não voltar. Eu respeito, só que nem mesmo um diamante é perfeito. Às vezes a gente erra, não por falta de amor, mas por não ter o costume de viver com esse valor. Sei lá. Se é merecedor dessa parada, o que for dito vira uma desculpa esfarrapada. Vira lata, tá arrependido nas calçadas, pagando com juros pela conversa fiada. Línguas afiadas falarão, aí você decide se escuta com os ouvidos ou com o coração. Isso é uma poesia feita à mão, e toda poesia nasce da inspiração. Todo poeta tem o lápis e a borracha que despacha e apaga se houver uma razão. Você tem